Cultura AM de São Paulo, 1.200 kHz. Música brasileira. 9:06. A Cultura AM apresenta... Musicalidade. Musicalidade tem produção musical de Márcio Barca. Como Márcio voltou de férias, o Musicalidade volta a ser também sextas-feiras. A gente vai lembrando sempre que os pedidos são feitos de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. É só ligar um número de telefone que tem muitas linhas. Então, dificilmente o telefone vai estar ocupado quando você ligar pra gente aqui, para nos dar o prazer da sua participação. As músicas para o Musicalidade são as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70. O telefone é o 2182-3081. 2182-3081. Você liga, fala seu nome, seu sobrenome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado. Pede uma das suas músicas preferidas deste período, dos anos 50, 60 e início dos anos 70. E a alegria, como eu sempre digo, fica por nossa conta. Mas no decorrer do programa, eu estarei repetindo o telefone, porque agora vamos começar o nosso programa atendendo ao pedido do Antônio Francisco Cunha, que mora na Vila Formosa. Ele pediu com Bete Carvalho As Rosas Não Falam. Depois, Nelson Gonçalves vai cantar para o João Gonçalves da Penha, Maria Bethânia. Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Maria Bethânia, tu és para mim a senhora do engenho. Em sonhos que vejo, Maria Bethânia, és tudo que eu tenho. Quanta tristeza Bethânia, te lembras ainda daquele São João? As minhas palavras caíram bem dentro do teu coração. Tu me olhavas com emoção, a mão mão. Maria Betânia, tu sentes saudade de tudo, bem sei. Porém também sinto saudade do beijo que nunca te dei. Beijo que vive com esplendor nos lábios meus para aumentar a minha dor. Maria Betânia, eu nunca pensei acabar tudo assim. Maria Betânia, por Deus eu te peço, tem pena de mim. Hoje confesso com dissabor. Para João Gonçalves do bairro da Penha, Nelson Gonçalves cantou de Capiba, Maria Betânia. E para o Antônio Francisco Cunha da Vila Formosa, Bete Carvalho cantou de Cartola, As Rosas Não Falam. A gente vai ouvir agora o pedido do Mauro Dantas de Oliveira, da Freguesia do Ó. Ele quer ouvir na voz de Elisete Cardoso, Canção do Amor Demais. Depois, tem o pedido do José Ariovaldo, do Jardim São Carlos, que quer ouvir com Calbi Peixoto, Conceição. Quero chorar porque te amei demais. Quero morrer porque me deste a vida. Ai, meu amor, será que nunca hei de ter paz? Será que tu só quer sentir saudade e já nem sei o que vai ser de mim? Tudo me diz que amar será meu fim. Descendo a cidade, ela iria subir. Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu. Pois hoje o seu nome mudou. estranhos caminhos pisou. Só eu sei que tentando a subida desceu. E agora daria um milhão para ser outra vez Conceição. Ouvimos no Musicalidade o pedido do José Ariovaldo do Jardim São Carlos. Calbi Peixoto cantou de Jair Amorim, Dunga, Conceição. E para o Mauro Dantas de Oliveira, da Freguesia do Ó, Elisete Cardoso cantou de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Canção do Amor Demais. 9:18, daqui a pouquinho eu passo o telefone e vou ficar aqui torcendo para que você também participe do nosso programa aqui às sextas-feiras, pedindo as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70 para o Musicalidade. Então, daqui a pouquinho, o telefone, eu espero que você também participe, como os nossos amigos estão participando na noite de hoje. Musicalidade pela Cultura Rima. Agora nós vamos ouvir o pedido de Teovane Batista, que mora no Capão Redondo. Ela pediu com Isaurinha Garcia, Mocinho Bonito. Depois tem o pedido de Lourival Ramos, do bairro da Lapa, que quer ouvir com Clara Nunes, Alvorecer. E depois o pedido da Tereza Diegues, do bairro do Ipiranga, Valdir Azevedo, interpretando Delicado. Mocinho bonito, mocinho bonito, perfeito improviso do falso granfino. No corpo é atleta, no crânio é menino, que além do ABC nada mais aprendeu. Queimado de sol, cabelo assanhado com muito cuidado. Na pinta de Kombi se esconde um coitado, um pobre farsante que a sorte esqueceu. Contando vantagem, que vive de renda e mora em palácio. Procura esquecer um barraco do Estácio, lugar de origem que há pouco deixou. Mocinho bonito, que é falso malandro de Copacabana. O mais que consegue é vintão por semana, que a mana do peito jamais denegou. Mocinho bonito, perfeito improviso, no falso refino, no corpo é atleta, no prêmio é menino, e além do ABC nada mais aprendeu. Queimado de sol, cabelo assanhado, com muito cuidado, na pinta de conde, se esconde um coitado, um pobre farsante, e a sorte esqueceu. Contando vantagem, que vive de renda e mora em palácio. Procura esquecer um barraco do Estácio, lugar de origem que há pouco deixou. Ai, mocinho bonito, que é falso Parece um malandro de Copacabana. O mais que consegue é vintão por semana, que a mana do peito jamais me negou. Nós ouvimos o pedido da Tereza Diegues, do bairro do Ipiranga. Valdir Azevedo interpretou dele, Delicado. Para o Lourival Ramos, do bairro da Lapa, Clara Nunes cantou de Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho, Alvorecer. E para Teovane Batista, do Capão Redondo, Isaurinha Garcia cantou de Billy Blanco, Mocinho Bonito. A gente vai ouvir agora o pedido da Delícia Amorim, que mora em Campo Belo. Ela pediu com Carmen Costa, Eu Sou a Outra. Depois, o pedido da Maria Rita da Fonseca, de Pirituba. Calbi Peixoto vai cantar Ninguém é de Ninguém. Ele é casado e eu sou a outra na vida dele. Mais classe do que quem não soube prender o marido. sensação que amava com fervor. Já tive a ilusão que tinha um grande amor. Talvez alguém pensou no amor que eu sonhei e que perdi também. E assim vi que na vida ninguém é de ninguém. Nós ouvimos o pedido da Maria Rita da Fonseca, que mora no bairro de Pirituba. Calbi Peixoto, cantor de Humberto Silva e Toso Gomes, Ninguém é de Ninguém. E para Delícia Morim, do bairro do Campo Belo, Carmen Costa cantou de Ricardo Galeno, Eu Sou a Outra. E a gente vai encerrando assim a parte dos pedidos musicais. Quero agradecer de coração a todos os participantes do Musicalidade de hoje. Lembrando que na próxima sexta-feira estaremos de volta com mais pedidos musicais. Eu gostaria que você, além de já nos dar a alegria da sua participação nos ouvindo, participasse de uma maneira mais ativa, ligando pra gente, pedindo a música, a gente poder falar aqui o seu nome no nosso programa, falar o nome do seu bairro, falar o nome da sua cidade, falar o nome do seu estado. É só ligar de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. Aí é simples, você liga, fala seu nome, seu sobrenome, fala o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado. E aí pede uma das suas músicas preferidas dos anos 50, 60, início até metade dos anos 70. Tá bom? 21-8230-81 21-8230-81 é o número só de telefone, mas são muitas linhas, é assim. Se 10 pessoas ligarem no mesmo instante que você estiver ligando, todas as 10 serão atendidas. É que quando uma linha está ocupada, a ligação automaticamente cai em outra que está vazia. E são muitas linhas. Em vez de a gente ficar dando aqui 2, 3 números de telefone, a Cultura tem um número só com várias linhas. Vai ser muito mais fácil para você ligar, você não vai perder o seu tempo, que automaticamente vai ser atendida, vai ser atendido rapidamente, e a gente vai ficar muito contente em ter a sua participação no nosso programa. 21-8230-81. As músicas para o Musicalidade são as músicas dos anos 50, 60, início dos anos 70, até 75, assim, está de bom tamanho. Eu gostaria muito que você participasse. Antes da gente encerrar o programa, lá pelas 10 horas, eu vou repetir o telefone e vou ficar na torcida pela sua participação. Musicalidade pela Cultura Rem. 9h35. Deus me perdoe se é pecado, mas amar sem ser amado é melhor morrer. Ela pensa que eu não vivo a sofrer. Que eu não vivo a chorar. Entretanto, eu chorei tanto que nem tenho mais pranto para derramar. Toda minha inspiração era toda minha ilusão, era ela. Mesmo assim me abandonou, não acreditou que eu ficasse a padecer. Deus me perdoe.

quando se queixa. Então a gente deixa, deixa, deixa, deixa. Mas vê se deixa, a paixão também existe. Deixa, não me deixes ficar triste. Deixa, não me deixes ficar triste. Ricardo cantou dele Zelão, Vinícius de Moraes dele Baden Powell Deixa e Wilson Simonal de Tito Madi, Balanço Zona Sul. Dolores Duran. Que bobeou outra vez. popular. Já saí do berço com vontade de sambar. Você chegou, falou demais, se promoveu e no final pisou na bola e se escondeu. Já está provado de que samba é condição de brasileiro com bom senso na razão. Caí e me disse: de sambão, ou é pinel, ou tem minhoca no dedão. Viver de samba não é loucura, pelo contrário, é só pra quem tem vocação. Bom brasileiro na linguagem popular, já sai do berço com vontade de sambar. Você chegou, falou demais, se promoveu e no final pisou na bola e se escondeu. Já está provado de que samba é condição de brasileiro com bom senso da razão. Caí e me disse: quem não gosta de sambão, ou é pinel ou tem minhoca no dedão. Viver de samba pelo contrário, é só pra quem tem vocação. Viver de samba não é loucura, não. Pelo contrário, é só pra quem tem vocação. Gostou da dupla e fez também. Quem, quem olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bom. Muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo um desacato. Jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final quando caíram na ensaiando o vocal. Quen, quen, quen. O pato. Quen, quen, quen. Marreco. Quen, quen, quen. O cisne. O pato. Vinha cantando alegremente. Quen, quen. Quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também. Quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vim, vim, que o quarteto ficará bom. Muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. Ah, meu Deus! A voz do pato era mesmo um desacato. Jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final quando caíram na água e ensaiando o vocal. Quen, quen, quen. Pato, quen, quen, quen. O cisne. O ganso, olha lá, querendo afinar. quarteto legal. Meu Deus, se der certo. Doris Monteiro cantou de Neuza Teixeira e Jaime Silva, O Pato. Isaurinha Garcia de Johnny Alf pisou na bola. E Dolores Duran de Billy Blanco, Camelô. E encerramos assim o Musicalidade que volta amanhã, às 9 da noite. Seleção musical Márcio Barker. Apoio de produção Mariana Benetti. Trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. O telefone para você participar do nosso programa aqui às sextas-feiras, pedindo uma das suas músicas preferidas dos anos 50, 60 e início dos anos 70, até 1975, por aí. O telefone é o 2182-3081. 2182-3081. As ligações são feitas de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. É só ligar, falar o seu nome, seu sobrenome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, e a gente vai ficar muito contente em poder tocar a sua música, falar o seu nome aqui no nosso programa, falar o nome do seu bairro, falar o nome da sua cidade, falar o nome do seu estado. Ligue pra gente, 2182-3081 é o telefone, de segunda a sexta, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. A gente vai correndo pro intervalo comercial. Já já, a música brasileira em som instrumental. Depois do intervalo, todos os sons na Cultura M. É rapidinho. A Cultura M apresentou Musicalidade. O eleitor que não votou, nem justificou a ausência nas 3 últimas eleições, pode ter o título cancelado. Sem o título, você não pode inscrever-se em concurso ou escola pública, abrir conta em banco, nem tirar passaporte ou documento de identidade. É como se você não existisse. Regularize seu título eleitoral até o dia 26 de abril e fique em dia com a sua cidadania. Informe-se no seu cartório ou pelo www.tse.gov.br. Justiça Eleitoral. O melhor da música romântica no fim de noite da Cultura M. Última sessão de música. Hoje, às 11 da noite. Toda música recebe Mariana Aidar. Sou muito forrozeira, gosto muito, sempre vou, dançava, cantava. Aí comecei a cantar no forró, depois tive minha banda, e aí fui pra Paris, voltei e gravei o disco. Kavita 1, o primeiro CD de Mariana Aidar. Kavita é poeta em sânscrito, né? E foi um nome que sempre me acompanhou, assim. Eu gosto muito das coisas do Osho, leio bastante e tal. Então eu resolvi seguir por aí. A cantora Mariana Aidar no Toda Música, nesta quarta, 6 da tarde, na Cultura M. Nós dois, num filme de ação, eu, amor, sim, você, o vilão. Combater a corrupção e a impunidade é combater a violência que mata nossos filhos. O país que eu desejo é um país que dê oportunidades aos jovens, que respeite os idosos e que gere emprego e renda para todos que queiram trabalhar. Depois de tanto escândalo, denúncias, tanta corrupção, é preciso uma agenda positiva, é preciso uma nova esperança, um país justo e decente. Este é o nosso compromisso. Cultura AM de São Paulo, 1.200 kHz. Música brasileira. 10:02. Pela Cultura AM. Todos os sons. Ponto de encontro da música instrumental. Todos os sons têm produção musical de Lia Machado Alvim. E a gente começa o programa de hoje ao som de Meirelles e os Copa 5. Alden Powell e Vinícius de Moraes, Tenório Júnior e seu conjunto Consolação. E Meirelles e os Copa 5, de J.T. Meirelles, Nordeste, Sônia Vieira. Thank you. Na Cultura M, Geraldo Flack, de sua autoria, Baiãozinho. Marcos Arial dele, Ponteio da Manhã. E Sônia Vieira, de Francis Raime, Chico Buarque, Pivete. Todos os sons. A música instrumental do Brasil, na Cultura M. De Danilo Caymmi e Dudu Falcão, Orquestra de Sax interpretou O Bem e o Mal. Paulinho do Trompete de Djavan, Esquinas. Zé Paulo Becker.